semeador, saio a semear a palavra, o coração vem brotar. Caiu em boa terra, vai frutificar. 60, 30, é tempo de amar. Quem tem ouvidos, ouça a verdade. O reino é um tesouro, é nossa herança. No campo escondido, encontramos a paz. Em Jesus, a vida é esperança sem fim. Entre espinhos, a semente sufocou, mas o Senhor nos chama, Ele é o amor. A angústia não pode nos separar, em Sua presença podemos recomeçar. Sempre presente. Quem tem ouvidos, ouça a verdade. O reino é um tesouro, é nossa herança. No campo escondido, encontramos a paz. Em Jesus, a vida é esperança sem fim. Arroz e guitarra.